Ficheiro 10, página 97. Novo capítulo. O Mourita quer recuperar o que já lhe ganhei e propõe que subamos a aposta para 2.500. Já temos a pele das mãos engelhada por termos passado a tarde dentro de água. Aceito. Colocamos-nos em posição, as mãos presas na borda da piscina. O Paulo, o irmão do Mourita, conta. Um, dois, três. Dou balanço, o peito cheio de ar. Nado para baixo, cada vez mais para baixo. A água, azul, quase quente. Tenho de aguentar mais tempo do que o Mourita. Toco no fundo da piscina. O corpo do Mourita ao meu lado. Toco no fundo da piscina como a mãe tocava no manto da Nossa Senhora na procissão do 13 de maio. E peço que o pai volte depressa, que responda às nossas cartas. Deixo-me estar debaixo de água. Se for preciso, deixe-me sufocar para que percebas que não estou a brincar. Sejas tu quem fores, tens de me ouvir. Não estou a brincar. Tens de me ouvir e fazer o que te peço. Se o pai não voltar depressa ou se não responder às cartas, tens de te haver comigo. O Morita ainda está ao meu lado. Não quer perder mais dinheiro. Não pode saber que lhe ganho sempre, porque estou a apostar muito mais do que ele. O corpo do Mourita eleva-se, já está acima do meu. Estou quase sem ar, a cabeça quase a explodir. O Mourita vai perder outra vez. Sejas tu quem fores, tens de trazer o pai de volta. O coração parece que salta do peito. Se for preciso, morro, só para te provar que não estou a brincar. O Rui ganhou outra vez, diz o Paulo, desiludido. Quase se zanga comigo. O meu irmão costuma ganhar sempre. Costumava, corrijo eu. Acabou. Agora sou eu o rei da piscina. Guardo os 2.500. A tarde já deu para uns maços de cigarros sem filtro. Não há nenhuma cadeira vazia. Deitamo-nos no chão, ao sol. Trouxemos as toalhas do hotel. É proibido, mas que se lixe. A diretora que venha reclamar. São tempos conturbados. A piscina está sempre cheia. Ninguém no hotel tem nada para fazer. E os dias de verão da metrópole também são quentes. Só que é um calor diferente, não nos deixa o corpo em água. O tio Zé tinha razão em queixar-se. Lá a pele podia apodrecer com tanta umidade. O calor da metrópole, em vez de molhar-nos o corpo, arranha-nos a garganta e os pulmões. Vêem-se as palmeiras do jardim do hotel e o ar sabe ao sal do mar que está do outro lado da estrada. Se em vez do Mourita e do Paulo fossem o Gegé e o Li que estivessem comigo, era uma tarde quase como as tardes em que íamos à piscina de Alvalade. Também fazíamos apostas. Quem demorar menos tempo a ir buscar a argola do cacifo ao fundo da piscina, paga os pregos no Polo Norte. A piscina de Alvalade já deve ter fechado. A Nuno Álvares também. Já deve estar tudo fechado. O Cinema Avis, o Restinga. Tudo. A mãe não devia estar tão preocupada por não ter notícias do pai, nem do tio Zé. Tenho-lhe dito que já não deve haver lá um carteiro branco e que os pretos não sabem ler bem e devem estar sempre a enganar-se. Além disso, há a guerra. O pai e o tio Zé só não respondem às cartas que lhe escrevemos porque não as receberam. Não aconteceu nada. A mãe também escreveu aos familiares da metrópole. Que também ainda não responderam, mas para isso já não tenho explicação. Aqui os carteiros não são pretos, nem há guerra, pelo menos por enquanto. O Pacaça diz que não falta muito para uma guerra civil. Houve uma manifestação enorme contra os comunas, mas os comunas estão a ganhar. Fizeram barricadas à entrada da cidade e tudo. A sala da televisão está sempre cheia nas notícias. Todos querem criticar o que os comunas andam a fazer. A reforma agrária, as nacionalizações. Os comunas vão dar cabo de tudo. Já deram cabo das colónias. Agora vão dar cabo da metrópole, diz o Pacaça. Mas que se lixe, que o que tinha valor já se perdeu. O Pacaça é o porta-voz dos retornados. E é o retornado mais retornado do hotel. Nasceu em Angola, mas vivia em Moçambique. E por isso odeia em igual medida o Rosa Coutinho, que deu Angola aos pretos, e o Almeida Santos, que fez o mesmo em Moçambique. O Pacaça nunca diz estes dois nomes sem acrescentar vis traidores ou coisa pior. E se está na rua, cospe para o chão em sinal de desprezo. Mas a cabeça fraca da mãe é difícil de convencer e quis enviar outra carta ao pai. A minha irmã armou-se em boazinha. Vou com a mãe ao correio para lhe fazer companhia. Como se eu não soubesse a verdadeira razão. Como se não soubesse que foi mandar uma carta ao Roberto. Tem a mania que é esperta. Pensa que não sei que o Roberto lhe deu a morada dos avós. Pensa que acredito que está a escrever ao pai. Horas e horas a escrever cartas ao pai. Ninguém tem tanto que dizer a um pai. E logo a minha irmã, que tinha tantas queixas. Não me deixa sair com os meus amigos. Não me dá dinheiro para o vestido que vi na boutique dos combatentes. Não me compra um giradiscos melhor. A minha irmã envergonhava-se do nosso giradiscos, que veio com o curso de inglês dentro de uma malinha. O preto, que atendeu o telefone de casa, já deve ter percebido que a malinha é um giradiscos. Já deve ter ouvido os nossos discos todos, até os do Roberto Carlos, que eram da mãe e em que ninguém podia mexer. Já deve ter descoberto que o La Décadence está arriscado. Mas não deve saber que tem de levantar a agulha. Os pretos só sabem acusar inocentes como o pai. A mãe já telefonou outra vez para casa, mas o telefone já nem tocou. Devem tê-lo partido, ou não pagaram a conta, ou os telefones já não funcionam lá. Os telefones do Gegé e do Li também não dão sinal, nem o da Dona Gilda. Os números já não servem para nada. Às vezes dá-me vontade de partir o telefone que está na mesinha de cabeceira, ou pelo menos arrancar-lhe o disco redondo com os números. Minha irmã deve estar a pensar que quando Roberto receber a carta, vem a correr visitá-la. As raparigas são tão parvas. O Roberto gostava da Lena Indiana, mas a minha irmã andava sempre atrás dele, até metia raiva. A minha irmã podia ter os namorados que quisesse, mas deve ter metido na cabeça que só queria o Roberto. Os rapazes de lá gostavam dela. Os rapazes do hotel também se fartam de olhar. Então, quando a minha irmã está na piscina, não tiram os olhos dela. Deve ser do biquíni vermelho e do cabelo louro. Há quem não acredite que o cabelo da minha irmã não é pintado. Ainda bem que o meu cabelo é bem mais escuro. Ainda bem que o sangue dos celtas sabe que só as raparigas é que podem ter o cabelo tão louro. Não sei se a mãe ainda se lembra da história dos celtas. Quando as pessoas se espantavam por sermos tão louros, a mãe dizia logo, é por causa dos celtas. Os celtas tinham andado na aldeia da mãe e do pai, aqui na metrópole, antes dos romanos. E se alguém se punha a desconfiar, isso já foi há tantos séculos, já nem uma gota de sangue deve restar deles. A mãe zangava-se. O nosso cabelo louro e os nossos olhos azuis vinham dos celtas e ninguém podia duvidar disso. A mãe não fala dos celtas há muito tempo, mas não se deve ter esquecido. Às vezes a minha irmã fecha-se na casa de banho e ouço-a soluçar durante horas. Sai com os olhos vermelhos e o nariz numa bola. Diz que tem saudades do pai, que quer voltar para a nossa vida lá, para a nossa vida de antes de os tiros terem começado. A minha irmã pensa que não sei que também chora por causa do Roberto. Vamos bazar, vamos ver os comboios, diz o Paulo, que nunca consegue ficar muito tempo no mesmo sítio. A metrópole tem comboios diferentes dos de lá. Comboios onde as pessoas vão todos os dias para os empregos. Lá não havia destes comboios, só os de carga, onde os pretos iam pendurados nas portas dos vagões. Gostamos de ir ver os comboios e de armar estrilho. Os de cá ficam furiosos connosco, mas não queremos saber. De qualquer maneira, os de cá não gostam de nós. Também é bom sair do hotel. Um hotel tão grande torna-se pequeno com tanta gente sem nada para fazer, a não ser andar de um lado para o outro. Já conheço o hotel de trás para a frente e já conheço toda a gente. O Morita e o Paulo estão no 437 com a mãe, o pai e a avó, que se chama Dona Cremilde. A avó tem uns olhos tão fundos que parece que já nos veem do outro mundo. Os quartos do quarto piso são maiores do que o nosso. Mas não deixa de ser muita gente para um quarto. O Maurita conta que a avó passa as noites a rezar para que a guerra lá acabe. O pai do Maurita, o senhor Acácio, ameaça que a põe na rua, mas a avó continua a bichanar ave-marias pela noite fora e não os deixa dormir. O senhor Acácio pertence ao grupo da sueca do Pacaça e ao piquete dos contentores. Está sempre a organizar manifestações, plenários e protestos contra os revolucionários e contra os comunas, sem esquecer o Bochechas que nos vendeu, o nosso maior inimigo. Mas do que o senhor Acácio gosta mais é de olhar para as mulheres. Não há um rabo nem um decote que lhe escapem. Aposto que já andou a olhar para a minha irmã e para a mãe. Prefiro não saber, que se o apanho, há maca feia. O Maurita e o Paulo riem-se de o senhor Acácio olhar assim para as mulheres. Têm orgulho. O nosso velho não pode ver uma vassoura com saias sem agalar. Ainda não se esqueceu do que é bom. Está velho, mas não está morto. No entanto, devem ter um bocado de vergonha quando o senhor Acácio para os olhos de réptil no rabo das mulheres. Especialmente quando está a enrolar cigarros e demora a língua pastosa na mortalha. O cachucho de ouro com o brasão de Brasil apertado no dedo mendinho. Nessa figura, o senhor Acácio fica mesmo nojento. A mãe do Maurita e do Paulo, a dona Esther, costuma estar na sala de convívio a fazer crochê, com as pernas inchadas em cima de uma banqueta. Estas pernas apanharam lá tanto calor que ficaram assim. Nunca mais vão ao lugar. É como se tivessem perdido a forma. Queixa-se a dona Esther, como se as pernas inchadas fossem o seu único problema. Como se não tivesse perdido tudo lá. Como se o marido não estivesse sempre a olhar para as mulheres. O Maurita convidou o Negola e a Ruth para irem connosco ver os comboios. É mais giro quando o grupo é maior. Podemos gozar mais com os de cá. Guardo o dinheiro que ganhei ao lado do isqueiro do pai. Um bolso secreto que a mãe mandou a modista de lá fazer nas La Finesse. Assim nunca perdes nada. A Ruth pede à mãe que a deixe vir connosco. A dona Rosa diz, só vais se for outra rapariga. Parece mal uma menina ir sozinha com tantos rapazes. Invento uma mentira. A minha irmã está à nossa espera. A dona Rosa, satisfeita, o pescoço de peru para cima e para baixo. Assim está bem. E vira-se para o Pacaça, para continuar a conversa. A nossa desgraça foi a sorte de muitos. Veja o caso da diretora, que bem enche a mula à nossa custa. Não gosto muito da Ruth, mas já a apanhei várias vezes a olhar para mim. Acho que a Ruth me grama. Deve ser por isso que se esforça tanto para ser amiga da minha irmã. Está sempre. Oh, me luxa isto, oh, me luxa aquilo. Mas a minha irmã não lhe liga. Também a deve achar uma chata, com o sonho que tinha de ser Miss Angola. Mesmo que tivéssemos ficado lá, não acredito que a Ruth conseguisse ser Miss Angola. A Ruth está bonita na fotografia que lhe tiraram quando ganhou o concurso de Miss Samba. Mas não é bonita que chegue para ser Miss a sério, como a Riquita. Deixei lá o meu póster da Riquita. Tanto cuidado a dobrá-lo e não o trouxe. Se o tio Zé não se tivesse posto aos gritos, nunca me teria esquecido do póster da Riquita. Tinha um autógrafo e tudo. A Ruth não se importava de ser Miss Portugal. Mas também não pode. Os revolucionários acabaram com os concursos das Misses. E as mulheres têm de queimar os sutiãs e de ir deitar panelas fora nas manifestações para não serem acusadas de reacionárias. A Ruth gostava de viver na América. Na América, as mulheres também queimam sutiãs, mas continua a haver concursos de misses. Ninguém manda em ninguém. Se a metrópole seguisse a América em vez da União Soviética, a Ruth podia ser Miss Portugal.